bagulho vai começar a ficar insano naquele pique. Uou! Aí! Só pra quem gosta de lançamento, vem comigo, meu beat, solta essa porra. Yeah, yeah, yeah, yeah. Olha o bolo que eu joguei, fazendo grana, meu neguinho. Tive mostrando na rua, meto bala com os carelli da baby. Todos meus negros ficando elegantes, sem conversinha eu só ligo pro foi geral, geral. Mano, até que o horário gelou. Na Panamera e motor já fumando a bomba, é polícia, parou. Já aceitei, eu nasci pra ser rua. No carro novo, pneu eu gastei. Derrubei todas as casas aqui. Passei voando e o radar. Piloto Porsche, gang, gang, gang, gang. Piloto Porsche, gang, gang, gang, gang, gang. Piloto Porsche, gang, gang, yeah, yeah. Piloto Porsche, gang, gang, scu-scu. Piloto Porsche, gang, gang, gang, gang, yeah. Novo pingente, cê é filho, levantou. Quer fazer trama, por isso ligou. Kit da Louis que minha mãe comprou. Sem ser ninguém, a rádio fechou. Senta o dedo que ele vacilou. Negotaram, meu time te amassou. Controlar o homem, pego mais um voo. Eu e o Rafa conta a grana do show. Quem é? Quem é? Piloto Porsche, gang, gang. Piloto Porsche, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Deixa o interlúdio nessa porra, yeah, yeah. Scu-scu, scu-scu, yeah, yeah, yeah, gang, gang. Piloto Porsche, yeah, yeah. Muito barulho pra vocês mesmo nessa porra. Muito barulho pra vocês mesmo nessa porra. O bagulho tá ficando bonito, hein? Aí, esse é um dos shows mais importantes da minha vida. Esse é de verdade.